Fecheiro 4, capítulo 2. Aqueles meses não foram fáceis. Raquel era arrogante. Léa suspirava como uma vaca em trabalho de parto. Zilpá amuou. Só Bilhá parecia imune ao rebuliço, fiando e tecendo, arrancando ervas daninhas do horto e tomando conta da fogueira de Ada, que agora estava sempre acesa para conforto dos seus ossos gelados. Raquel passava tanto tempo com Jacó quanto lhe permitia a audácia, esgueirando-se do horto e do tiar para se encontrar com o seu amado sozinho nos montes. Ada estava demasiado doente para a impedir de se comportar de forma tão desregrada. E Raquel recusava-se a obedecer a Léa, que perdera parte do seu estatuto desde que a irmã mais nova se candidatara a ser noiva e mãe antes dela. Aqueles dias com Jacó, nos campos, faziam as delícias de Raquel. Ele brincava com os meus cabelos e olhava para mim maravilhado, disse a minha bela tia. Fazia-me ficar em pé, à sombra, e depois ao sol, para ver os diferentes jogos de luz na minha face. Ele chorava perante a minha beleza e cantava as canções da família dele e falava-me da beleza da mãe. Fantasiou sobre quão belos seriam também os nossos filhos. Rapazes de ouro, como eu, dizia ele. Rapazes perfeitos, futuros príncipes e reis. Eu sei o que todos pensavam, as minhas irmãs e os pastores, mas nós nunca nos tocamos. Bom, só uma vez. Ele abraçou-me contra o peito, mas de repente começou a tremer e afastou-me. A partir desse instante, manteve sempre uma distância correta, o que para mim era ótimo. Ele cheirava mal, sabes? Cheirava muito melhor do que a maioria dos homens, mas mesmo assim, o cheiro a cabra e a homem era avassalador. Eu corria para casa e enterrava o nariz em coentros. Raquel gabava-se de ter sido a primeira a ouvir a história da família de Jacó. Ele era o mais novo dos rapazes gêmeos, o que o tornava herdeiro da mãe. Era o mais bonito e o mais esperto. Rebeca dissera a Isaac, seu marido, que o rapaz era fraco e doente, para poder amamentá-lo durante um ano depois de ter desmamado o irmão dele. O parto dos gêmeos quase matou Rebeca, com sangria tamanha que lhes veio a possibilidade de gerar nova vida dentro dela. Quando se apercebeu de que não teria filhas, Rebeca começou a sussurrar as suas histórias a Jacó. Rebeca disse a Jacó que a bênção de Esaú era por direito de Jacó, pois por que motivo teria Inanna feito dele o melhor dos dois? Além disso, na família de Rebeca pertencia à mãe o direito de escolher o herdeiro. O próprio Isaac era o segundo filho da sua família. Se fosse por Abraão, Ismael teria sido patriarca. Mas Sarai tinha reclamado os seus direitos e nomeara Isaac em vez do irmão. Fora ela mesma que tinha mandado Isaac procurar noiva entre a família de sua mãe, como era costume, desde os mais velhos tempos. Mesmo assim, Jacó amava Esaú e detestaria fazer-lhe qualquer espécie de mal. Ele temia que o Deus de Isaac, seu pai, e de Abraão, seu avô, o castigasse por seguir as palavras da mãe. Era perseguido por um sonho que o fazia acordar aterrorizado, um sonho em que era completamente destruído. Raquel acariciava-lhe a face e dizia-lhe que os medos dele eram infundados. Eu disse-lhe que se não tivesse obedecido aos pedidos da mãe, nunca me teria encontrado. E certamente que o Deus de Isaac, que amava Rebeca, sorriria ao amor de Jacó por Raquel. Isto alegrava-o. Disse-me que eu alegrava o seu coração como o nascer do sol. Ele dizia coisas tão bonitas. Enquanto Jacó dizia palavras doces a Raquel, Léa sofria, perdeu peso, negligenciou o cabelo, embora nunca tivesse descurado os seus deveres. O acampamento foi sempre bem dirigido, estava sempre limpo, aprovisionado e ativo. A fiação nunca parava. O horto florescia e as ervas eram mais do que suficientes para serem trocadas na aldeia por novas lâmpadas. Jacó reparou nestas coisas. Viu o que Léa fazia e soube que tinha sido ela a manter a ordem durante os anos magros em que Labão esmorecera. O velho era completamente inútil. Quando Jacó perguntava se o mercador de barba preta que vinha de Alepo era de confiança ou não, ou quando se tratava de saber qual dos rapazes devia contratar na altura da tosquia. Era a Léa que se deviam fazer perguntas acerca do rebanho, que ovelhas tinham parido no ano anterior, ou quais as cabras que descendiam do macho preto ou do malhado. Raquel, que trabalhara entre os animais, não conseguia distinguir um do outro. Mas Léa lembrava-se do que via e de tudo o que Bilhá lhe dizia. Jacó dirigia-se a Léa com a mesma deferência que demonstrava para com Ada, uma vez que, afinal, elas eram parentes. Mas ele dirigia-se àquela muito mais vezes do que o necessário. Ou pelo menos assim parecia a Zilpá. Todos os dias, Jacó inventava uma nova pergunta para a filha mais velha. Onde é que havia de levar os cabritos a pastar na primavera? Havia algum mel extra para regatear por uma boa ovelha? Estaria ela pronta para o sacrifício da colheita de cevada? E estava sempre sedento da cerveja que ela fazia, conforme as maravilhosas receitas que um mercador egípcio ensinara à mãe dela. Léa respondia às perguntas de Jacó e servia-lhe a bebida desviando os olhos, com a cabeça quase enfiada no peito como um pássaro no choco. Era-lhe penoso olhar para ele. E, no entanto, todas as manhãs, quando abria os olhos, o seu primeiro pensamento ia para ele. Viria falar com ela outra vez naquele dia? Notaria o quanto a mão dela tremia quando lhe enchia a taça? Zilpá não suportava estar perto deles quando se juntavam. Era como estar perto de botes com cio, dizia ela. E eram tão educados. Torciam-se todos para não terem de se encarar. Não se desse o caso de caírem de imediato em cima um do outro, como cães com cio. Léa tentou ignorar o desejo de seu próprio corpo. E Raquel não estava consciente de nada, senão dos preparativos do seu casamento. Mas Zilpá via luxúria para onde quer que olhasse. O mundo inteiro parecia-lhe subitamente úmido de desejo. Léa dava voltas na cama à noite. E Zilpá tinha visto Jacó nos campos, encostado a uma árvore, as mãos a trabucar no sexo, até que caía bruscamente de alívio. Durante o mês anterior ao casamento, Jacó deixou de sonhar com batalhas ou com os pais e o irmão. E, em vez disso, passou as noites a andar sonambulamente com cada uma das quatro irmãs. Bebia das águas de um ribeiro e encontrava-se no colo de Raquel. Levantava um grande seixo para encontrar debaixo dele Léa, nua. Fugia a correr da coisa horrível que o perseguia e caía exausto nos braços de Bilhá, que tinha começado a adquirir formas de mulher. Salvava Zilpá da acácia, desemaranhando o longo cabelo dela dos ramos onde este se prendera. Acordava todas as manhãs a suar com o sexo excitado. Rolava para fora do cobertor e agitava-se no chão, até poder levantar-se sem embaraço. Zilpá observava o triângulo de Jacó, Raquel e Léa, enquanto este crescia até ao ponto de se transformar numa cunha que ela pudesse usar. Pois por muito que amasse Léa, Zilpá nunca tinha gostado da bela Raquel. Era o que Zilpá lhe chamava sempre. Ah, aí vem a bela Raquel, dizia ela com vinagre na voz. Ela sabia que não dispunha de meios para impedir Jacó de se tornar no patriarca da família, E, de facto, estava tão impaciente para ter crianças quanto todas as outras mulheres. No entanto, queria ser ela a escolher o curso desse rio. Além disso, apetecia-lhe fazer a bela Raquel sofrer um bocadinho. Zilpá suspeitava que Raquel temia a noite de núpcias e incitava-a a confessar todas as suas preocupações. A rapariga mais velha suspirava e abanava a cabeça em sinal de comiseração, enquanto Raquel revelava o muito pouco que sabia sobre os mecanismos do sexo. Não esperava ter prazer, só esperava sentir dor. Portanto, Zilpá disse à sua nervosa irmã que os pastores falavam do sexo de Jacó como de uma aberração da natureza. Tem o dobro do tamanho do de qualquer homem normal, murmurou ela, demonstrando com as mãos um comprimento impossível. Zilpá levou Raquel ao pasto mais alto e mostrou-lhe os rapazes a fazerem o que queriam com as ovelhas, que baliam penosamente e sangravam. A irmã mais velha compadecia-se da trêmula Raquel, sussurrando, pobrezinha, enquanto acariciava os cabelos da rapariga. Pobre fêmeazinha! E essa foi a razão pela qual, no dia do seu casamento, Raquel entrou em pânico. A casta adoração de Jacó tinha sido agradável. Mas agora ele viria exigir tudo dela e não havia maneira de recusar. O estômago de Raquel rebelou-se e ela vomitou. Arrancou punhados de cabelos, lavrou as unhas na cara até fazer sangue. Implorou às irmãs que a salvassem. Raquel chorava enquanto a tentávamos vestir para o banquete, disse Léa. Chorava afirmando que não estava preparada e que não estava bem e que era demasiado pequena para o seu marido. Até tentou fazer aquele truque com as bagas esmagadas, levantando a saia e choramingando que Jacó a mataria se encontrasse sangue lunar no leito nupcial. Eu disse-lhe que parasse de se comportar como uma criança, uma vez que já usava o cinto de mulher. Mas Raquel caiu de joelhos aos uivos e implorou à irmã que tomasse o seu lugar sob o véu de noiva. Zilpá, diz que tu o farás, gritou ela. Fiquei completamente muda, contou Léa. Pois é claro que Zilpá tinha razão. Não me passara pela cabeça tal coisa, que pudesse ser eu a estar com ele naquela noite. Quase não o conseguia admitir perante mim mesma, quanto mais diante da minha irmã, que não estava assim tão bela naquele momento, com os olhos vermelhos do choro, as faces riscadas de sangue e sumo de bagas. Primeiro disse que não. Ele havia de perceber logo. Nenhum véu poderia esconder a diferença de altura entre ambas. Recusar-se-ia a ficar comigo. E então eu passaria a ser mercadoria danificada, incasável, e não haveria nada a fazer senão vender-me como escrava. Mas, enquanto protestava, o meu coração ia dizendo que sim. Raquel pedia-me que fizesse o que eu mais queria na vida. Portanto, ao mesmo tempo que argumentava, concordava. Ada estava demasiado doente para ajudar a vestir a noiva naquela manhã, pelo que Zilpá tomou conta da intriga, esfregando as mãos e os pés de Léa com Ena, desenhando col em volta dos olhos dela, cobrindo-a de pechisbeques. Raquel estava sentada a um canto, abraçando os joelhos contra o peito e tremendo, enquanto Léa se preparava para aquela que deveria ser a noite de núpcias de Raquel. Nunca me tinha sentido tão feliz, disse Léa, mas estava também cheia de medo. O que aconteceria se ele me virasse as costas com nojo? E se ele corresse para fora da tenda e me envergonhasse para sempre? Mas alguma coisa me dizia que ele me beijaria. O banquete foi simples e teve poucos convidados. Dois flautistas da aldeia vieram e foram-se embora rapidamente. Um dos pastores trouxe óleo como presente, que deixou assim que encheu a barriga. Labão esteve bêbado desde o início, com a mão debaixo do vestido da pobre Ruti. Tropeçou nos próprios pés, quando conduziu Léa para junto de Jacó. A noiva, muito curvada debaixo do véu, deu três voltas na mesma direção em torno do noivo, mais três na outra. Zilpá serviu a carne. Pensei que o dia nunca mais tinha fim, contou Léa. Não me podiam ver através do véu, nem eu podia ver com clareza. Mas como é que Jacó não percebia que era eu que ali estava? Esperei, infelicíssima, que ele me desmascarasse, que se levantasse de um salto e dissesse que tinha sido enganado. Mas ele não o fez. Estava sentado ao meu lado, tão perto que eu conseguia sentir o calor da coxa dele contra a minha, comeu cordeiro e pão, e bebeu tanto vinho como cerveja, embora não a ponto de se tornar sonolento ou estúpido. Por fim, Jacó levantou-se e ajudou-me a levantar. Conduziu-me à tenda onde passaríamos os nossos 7 dias, com Labão a seguir-nos, a gritar e a desejar-nos muitos filhos varões, lembrou Léa. Jacó não se aproximou de mim, enquanto não se fez silêncio lá fora. Então tirou-me o véu. Era uma peça linda, bordada a muitas cores e usada por gerações de noivas que tinham vivido centenas de noites de núpcias, cheias de prazer, violência, medo, deleite e decepção. Tremi, pensando qual seria o meu destino. Não estava completamente escuro dentro da tenda. Ele viu a minha cara e não mostrou qualquer surpresa. Com uma respiração pesada, tirou-me o resto das roupas. Primeiro soltou-me o manto dos ombros, desatando o cinto. E depois, ajudando-me quando dei um passo para fora das minhas roupas, fiquei nua diante dele. A minha mãe tinha-me dito que o meu marido apenas me levantaria a roupa e que entraria em mim, ainda com as roupas dele vestidas. Mas eu estava descoberta. E passado um instante também ele estava, com o sexo apontado para mim. Parecia um axerá, sem cara. Aquela ideia era tão cómica que se eu tivesse sido capaz de respirar, teria dado uma gargalhada. Mas eu estava com medo. Afundei-me no cobertor e ele colocou-se imediatamente a meu lado. Acariciou-me as mãos e tocou-me a cara e depois pôs-se em cima de mim. Tive medo, mas lembrei-me dos conselhos da minha mãe e abri as mãos e separei os pés e ouvi o som da minha própria respiração em vez da dele. Jacó foi bom para mim. Entrou lentamente em mim da primeira vez, mas acabou tão depressa que eu mal pude me acalmar antes que ele ficasse parado e pesado em cima de mim, como um homem morto, durante o que pareceram horas. Então as mãos dele ganharam vida, vaguearam pela minha cara, pelo meu cabelo, e depois pelos meus seios e pela minha barriga, pelas minhas pernas e pelo meu sexo, que ele explorou com o mais leve dos toques. Era como o toque de uma mãe a seguir os traços da orelha da sua criança recém-nascida. Uma sensação tão doce que eu sorri. Ele olhou para o meu prazer e assentiu com a cabeça. Ambos rimos. E então Jacó falou com ternura à sua primeira mulher. O meu próprio pai raramente falava comigo e parecia preferir a companhia do meu irmão, sussurrou ele. Mas uma vez, enquanto viajávamos, passámos por uma tenda onde um homem batia numa mulher. Esposa, concubina ou escrava, não havia maneira de saber. Isaac, meu pai, suspirou e disse-me que nunca tinha levado nenhuma mulher para a cama dele senão a minha mãe, apesar de ela apenas lhe ter dado 2 filhos, pouco tempo depois do casamento deles. Rebeca tinha-o recebido com ternura e paixão quando se tinha casado, porque, enquanto noivo dela, ele tinha-a tratado como se ela fosse a rainha do céu e ele fosse o consorte dela. A união deles era a união do mar e do céu, da chuva e da terra seca, da noite e do dia, do vento e da água. As noites deles estavam cheias de estrelas e de suspiros, enquanto eles interpretavam os papéis de deusa e de deus. As carícias deles engendravam mil sonhos. Dormiam nos braços um do outro todas as noites, exceto quando chegava o tempo dela entrar na tenda vermelha ou quando ela amamentou os filhos. Foi isto que meu pai me ensinou acerca de maridos e mulheres, disse Jacó, meu pai, a Léa, minha mãe, na primeira noite que passaram juntos. E depois chorou pela perda do amor do pai dele. Léa chorou também por pena do marido dela e também de alívio e de alegria pela boa sorte que tinha. Ela sabia que a própria mãe dela também tinha chorado na sua noite de núpcias, mas essas lágrimas tinham sido lágrimas de desespero, pois Labão tinha sido rude desde o início. Léa beijou o marido e ele beijou-a. Beijaram-se uma e outra vez. E mesmo nessa primeira noite, quando tinha a carne tenra de ser aberta por um homem, Léa respondeu ao toque dele. Ela gostava do cheiro dele e da sensação que a barba lhe provocava na pele. Quando ele entrou nela, ela fletiu as pernas e o sexo com uma espécie de força que a surpreendeu e que a ele lhe agradou. Quando Jacó gritou no prazer final, foi inundada pela sensação do poder que ela própria tinha. E quando ela seguiu a própria respiração, descobriu o prazer próprio, uma abertura e um preenchimento que a fizeram suspirar e ronronar. E depois dormir, como não dormia desde criança. E ele chamou-lhe Inanna, e ela chamou-lhe Baal, irmão, amante de Ishtar. Deixaram-nos a sós durante todos os 7 dias e 7 noites. Levaram-lhes comida, ao amanhecer e ao anoitecer, e eles comiam com a fome insaciável dos amantes. Pelo final da semana, tinham feito amor a todas as horas do dia e da noite. Estavam certos de ter inventado mil novos métodos de dar e de receber prazer. Tinham dormido nos braços um do outro. Tinham-se rido como crianças da estupidez de Labão e das esquisitices de Zilpá. Mas não tinham falado de Raquel. Foi uma semana de ouro, cada dia mais doce, mas também mais triste. Nunca haveria outro momento em que Léa e Jacó pudessem vaguear pelas recordações de cada um deles, ou em que pudessem estar à vontade nos braços um do outro durante o dia. Aquelas refeições eram as únicas que eles alguma vez iriam partilhar, conversando e encontrando um no outro afinidades espirituais no tocante aos negócios e à política familiar. Os dois decidiram que Jacó emergiria daquela semana simulando ira. Iria ter com Labão e diria: fui ludibriado. Serviram-me vinho forte e deste-me a velha e resingona Léa em vez da minha amada Raquel. O meu trabalho para ter Raquel foi recompensado com uma burla, pelo que exijo a devolução daquilo que te dei. E muito embora tenha passado estes 7 dias e 7 noites com a tua filha mais velha, tal como era meu dever, não a considerarei minha mulher, enquanto não me deres um dote em nome dela, e até que Raquel também seja minha. E foi precisamente isso que Jacó disse quando saiu da tenda: tomarei a donzela Zilpá como dote de Léa, tal como Bilhá será o dote de Raquel. Tomarei mais um décimo do teu rebanho para te livrar da tua desafortunada filha. E para ser justo, trabalharei mais 7 meses como preço a pagar por Léa. São estas as minhas condições. Jacó fez este discurso perante todas as pessoas do acampamento no dia em que ele e Léa emergiram da reclusão em que tinham estado. Léa manteve os olhos no chão, enquanto o marido recitava as palavras que eles tinham ensaiado na noite anterior, nus, suando o suor um do outro. Ela fez de conta que chorava, enquanto torcia a boca para se impedir de rir. Enquanto Jacó se pronunciava, Ada ia assentindo com a cabeça. Zilpá ficou branca à menção do nome dela. Labão, que passara a semana bêbado em honra do casamento da filha, estava tão estupidificado que mal conseguiu cuspir um protesto antes de lançar as mãos ao ar, amaldiçoando-os a todos, e de voltar à escuridão da sua tenda. Raquel cuspiu aos pés de Jacó e afastou-se tempestuosamente. Algures, pelo final da semana nupcial, ela começara a arrepender-se do pânico que tinha sentido. Tinha perdido para sempre a posição de primeira esposa. E depois tinha ouvido os sons vindos da tenda nupcial, risos e gritos de prazer abafados. Raquel tinha exposto a mágoa dela a Bilhá, que a levara a ver um par de cães a acasalar e um par de ovelhas, nenhum dos quais parecia sofrer com o ato. Raquel foi à aldeia e contou a Ina o que tinha acontecido. Ina contou-lhe histórias de paixão e prazer e levou Raquel à cabana dela e mostrou-lhe como desvendar os segredos do próprio corpo. Quando Jacó encontrou Raquel na árvore onde se costumavam encontrar, ela insultou-o sonoramente, chamando-lhe ladrão, degenerado, demónio, e disse-lhe que ele era um porco que se metia em ovelhas, cabras e cães. Acusou-o de não a amar. Gritou que ele devia ter percebido que era Léa que lá estava, sob o véu, sentada ao lado dele na festa de casamento. Ele podia ter impedido tudo. Por que é que não o fizera? E chorou amargamente. Quando as lágrimas se esgotaram, Jacó abraçou-a contra o peito, até parecer que ela estava a dormir, e disse-lhe que ela era a própria filha da lua, luminosa, radiante e perfeita. Disse-lhe que o amor dele por ela era a adoração, que só sentia que tinha um dever para com Léa, que era uma mera sombra da luz de Raquel, que ela, apenas ela, Raquel, seria a noiva do coração dele, a primeira esposa, o primeiro amor. Que bela traição! Aconteceu assim que, no dia antes da lua cheia seguinte, se deu uma segunda festa de casamento, ainda mais simples do que a primeira, e Raquel tomou o seu lugar na tenda com Jacó. Pouco sei dessa semana, pois Raquel nunca falou do assunto. Ouviram-se lágrimas vindas da tenda de Jacó e Raquel, o que era bom sinal. Ninguém, por acaso, ouviu o riso também. Fim da semana, Raquel esgueirou-se até à tenda vermelha, antes do amanhecer, onde dormiu até ao dia seguinte. Na primeira lua nova, a seguir à semana nupcial de Léa, não houve sangue entre as pernas dela, mas ela não deu a notícia a ninguém. No meio dos apressados preparativos para o casamento de Raquel, era suficientemente fácil esconder o facto de ela, na realidade, não precisar de mudar o lugar dela na palha e de não precisar de usar um trapo entre as pernas quando andava. 2 semanas depois de Raquel ter entrado na tenda nupcial com Jacó, Léa foi ter com a mãe e pôs a mão seca de Ada na sua jovem barriga. A mulher mais velha abraçou a filha. Não pensei que viveria o suficiente para ver o neto, disse ela a Léa, sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Rapariga amada, filha minha. Léa disse que tinha mantido silêncio acerca da sua gravidez para proteger a felicidade de Raquel. O estatuto de primeira esposa de Léa seria confirmado com o nascimento de um filho e ela soube desde o início que estava a gerar um rapaz. Mas Raquel ficou furiosa quando soube da gravidez de Léa. Pensou que a irmã não lhe tinha dito nada, porque armara uma complicada intriga para a envergonhar, para assegurar o seu próprio papel enquanto primeira esposa e levar a que Jacó a abandonasse a ela. As acusações de Raquel ressoavam até às bandas do poço, que ficava a uma boa distância da tenda onde ela gritava. Acusou-lhe de ter pedido ajuda a Zilpá para lhe roubar o lugar que era dela por direito próprio. Insinuou que Léa não estava grávida de Jacó, mas de um pastor com lábio leporino e meio idiota que rondava o poço. Cabra ciumenta, gritava Raquel, desastrada de mau-olhado. O que tu querias era que Jacó te amasse tanto quanto me ama a mim. Sou eu quem ele ama. Sou eu o coração dele. Tu és uma égua parideira, vaca patética. Léa calou-se, até Raquel ter acabado. Depois, calmamente, chamou burra à irmã e esbofeteou-a com força. Primeiro numa face e depois na outra. Não disseram uma palavra uma à outra durante meses. Suponho que Léa sempre tivera ciúmes de Raquel. E era verdade que Léa não cantara nem sorrira muito durante a semana que Jacó passara com Raquel. De facto, ao longo dos anos, quando meu pai levava a minha bela tia para a cama dele, a minha mãe mantinha a cabeça vergada sobre o trabalho dela, que foi crescendo na proporção do número dos filhos e do produto do trabalho de Jacó, de onde resultava sempre mais lã para fiar. Mas Léa não era ciumenta da mesma maneira que raparigas parvas das canções de amor que morrem de saudade. Não havia bilis na tristeza de Léa quando Jacó se deitava com as outras esposas dele. Aliás, ela deliciava-se com todos os filhos dele e amamentou a maior parte deles em vários momentos. Podia contar com o chamamento de Jacó uma ou duas vezes por mês para falarem acerca do rebanho e para uma taça extra de cerveja doce. Nessas noites sabia que dormiriam juntos, ela com os braços em volta da cintura dele, e que na manhã seguinte a família se banharia no sorriso dela e teria o prazer de comer um bom petisco. Mas estou a adiantar-me na minha história, pois levou anos até que Léa e Raquel aprendessem finalmente a partilhar um marido. E a princípio elas eram como cães que rondavam, rosnavam e retinham as distâncias, enquanto exploravam a fronteira entre ambas.